no trem do tempo, segue em frente, corpo e mente. Olá, eu sou Antônio Mioto e hoje no Trem do Tempo, Prosa e Poesia, conversamos com Sidney Leal, escritor, morador da cidade de Suzano, integrante do coletivo Associação Cultural Literatura no Brasil. Vamos ouvi-lo? Olá a todos, meu nome é Sidney Leal, eu sou escritor e morador aqui da cidade de Suzano e eu descobri uma paixão enorme pela leitura, né? E vim sempre devorando livros, nunca pensei em escrever. Fiz faculdade, comecei a trabalhar, e numa das tardes de trabalho, em meio àquele tédio, aquela rotina de trabalho, eu comecei a me questionar: será que a vida é só isso mesmo? Trabalhar, ir para casa, estudar? E com essas coisas em mente, eu comecei a escrever meu primeiro conto, chamado Na Escuridão do Ser. Na sequência, escrevi outros contos, e quando eu fui ver, eu estava com um bolo de histórias, né? Estava com um conteúdo literário que, na minha cabeça, podia ser um livro, né? Só que não tinha nenhum contato. E eu fiquei com esse material, isso foi em 2006, fiquei com esse material até 2010, mais ou menos, onde, por intermédio de um parente, eu conheci o escritor Sacolinha, e o Sacolinha, extremamente solícito, ele me indicou os caminhos de publicação autoral, então corri atrás de gráfica e tudo mais, e eu lancei o meu primeiro livro, em 2011, chamado Minhas Histórias de Mistério, Terror e Morte, né? Em 2012, o escritor Sacolinha me chamou para participar de um coletivo de escritores aqui da cidade de Suzano, que tinha uma atuação e tem uma atuação extremamente forte nas periferias, né? De modo a incentivar a leitura e dar espaço para novos autores, poetas e tudo mais. A Associação Cultural Literatura no Brasil, que eu faço parte até hoje, né, de 2011 até 2020, nós estamos lá resistindo e sobrevivendo, começou a fomentar uma série de projetos maravilhosos nessa linha, né? E um dos projetos maravilhosos é o Sarau Literatura Nossa. Nós fazíamos o sarau todos os meses, e esse sarau ele dava oportunidade a novos autores e permitia que a gente apresentasse nossos trabalhos para o público, fomentasse um público, criasse um público dentro das periferias, né? Para que as pessoas conhecessem os autores da periferia, pessoas que escrevem e moram do lado da casa dele, por exemplo, né? E conheci pessoas maravilhosas, maravilhosas, né? Em 2014, eu lancei meu segundo livro, Sussurros da Noite, Loucuras e Sonhos, de contos, né? Onde a gente tem, quando a gente escreve o primeiro livro, ainda fica naquela, como é autoral, né? Como você que bancou, financiou todos os custos do seu livro, você meio que demora a entender que você se tornou um escritor. E a partir de 2014, com o lançamento deste livro, eu costumo brincar que eu me assumi escritor. Então, fiz lançamento em vários coletivos, né, literários da cidade de São Paulo, e continuei fazendo os eventos da Associação Cultural Literatura no Brasil. E nesse caminho fiz muitas amizades, né? Fiz um projeto com uma amiga minha, Andréa Gonçalves, onde nós fazíamos um sarau lá na Estação do Brás, chamado Sarau Até Quarta. Uma grande amiga minha, Andréa Gonçalves, a gente conversa até hoje sobre projetos literários. Em 2018, eu lancei meu terceiro livro, que foi o Terror Brasilis, aquele que advém de terras brasileiras, e sempre nesse caminho do mistério e do suspense, que é onde eu me apego mais, né? As principais referências foram Edgar Allan Poe, Álvaro de Azevedo, que eu gosto muito, essa de Queiroz, e tem eu gosto muito de leitura antiga, né? E como a gente vive uma época surreal, estamos em 2020, onde os fatos que acontecem são tão fantásticos, incríveis, surreais, que eu acho que nem o mais criativo dos autores conseguiria escrever uma história dessas, tá? Amo a literatura, gosto particularmente de escrever, de ler, e esse é o meu recado para todos que estão interessados em conhecer um pouco da minha escrita. Até o próximo programa. no trem.